Eu gosto de cantar pra ficar calmo. Não funciona com você? Funciona, mas precisa de uma batida, um veneno, sabe? Acho que entendi. Às vésperas do último eclipse, tá todo mundo sem agenda pro apocalipse. Um passarinho me disse que talvez seja a hora de fazer um remix. Certo? Pipocas e refresco num tempo quente. Sério, gente, eu achei fresco. O bem e o mal se enrosca como um arabesco. É desesperador como sou burlesco. O que será das árvores, dos amores, do brilho límpido das águas das nascentes? O que será dos bichinhos, das flores nos caminhos? O que será dos bons vinhos e das garotas calientes? Já pensou? Bolas de fogo a chover no lugar. Ninguém vai ver, todo mundo vai estar no celular. Se tudo forem dores, dos valores se esquece. Tem como repetir, eu tava fazendo uma e é o final dos tempos, alvos templos, salvos mesmo, nenhum de nós. As vésperas de um grande salve, se quem puder, sendo tratadas como um dia qualquer. É o final dos tempos, alvos templos, salvos mesmo, nenhum de nós. As vésperas de um grande salve, se quem puder, sendo tratadas como um dia qualquer. Ai meu Deus. Cara, pra que tão dramático? Para, só deixa aí no piloto automático. E cara, que sua sádico de início, mas olha o precipício. Vê daqui, é uma chance tão rara. A gente vai entrar em extinção, tipo as araras. Eu sei, se derrete o Alasca, nós se lasca. Emplaca ideia torta, liga terra morta numa maca. Se ressuscita com ideia babaca. Eca. Meu amigo sorria, é triste a profecia. Lamento, cê não conhece outros departamentos. Levanta vagabundo, bora salvar o mundo. Pelo menos vê ruído de um lugar 100%. E é o final dos tempos, alvos templos, salvos mesmo, nenhum de nós. As vésperas de um grande salve, se quem puder, sendo tratadas como um dia qualquer. É o final dos tempos, alvos templos, salvos mesmo, nenhum de nós. As vésperas de um grande salve, se quem puder, sendo tratadas como um dia qualquer. Ai meu Deus. É o final dos tempos. É o final dos tempos. É o final dos tempos. É o final dos tempos. É o final dos tempos. É o final dos tempos. É o final dos tempos.